was linked to one job. Confirme radial e distância de Salvador, Abatango Whisky Close Loop. Whisky November, Papa. Ah, vai cruzar a radial 265, recolheu aqui de Vera Força. Vamos, Salvador, da Lima, o Alfa do Campo. Astronave, no ideal, deve ser autorizado para a Cena, reporte livrando o 220. Azul 4065, autorizado a decolagem, Espírito 28, vento 220 graus, 10 voz. Livre decolagem 28, Azul 4065. Oi, Salvador. Boa tarde, Golo 674, ponto de espera da 28, pronto decolagem. Golo 674, pode rolar, Jornal 3, ali mantém. Pois Azul, ali mantém na 28, 674. Isso, a previsão é localidade que não tem sinal de celular e não tem comunicação nenhuma, mas faz. Essas próximas aqui eu creio que a comunicação seja bem mais fácil. Pode repetir, por favor? Essas próximas a Salvador a comunicação é bem mais fácil. Vamos lá, lá dentro, lá no interior, lá no mapa aí, que não tem sinal, a gente fica na pista, fica 15 km da pista da cidade, a gente não tem quantidade de fazer plano ou telefone. Alternativa, nesses casos o senhor vai estar voando na FIR e na FIR o senhor vai entrar em contato com o Centro Recife e passar o seu plano de voo FIR naquela localidade, ok? Poxa, obrigado. Whisky November Papá, senhores 0222, informa o tráfego nessa posição de 12 horas, 3 milhas, mesmo rumo, um aeronave de pequeno porte, mantendo 1.500 pés. Ok, já foi 0222, estou batendo 1.500 pés na portaria. Whisky November Papá. Fecho do tráfego informado? Controle, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 3 milhas, mesmo rumo, aeronave de pequeno porte, mantendo 1.500 pés. Para lá, vista, viu? Para a Torre de Paris, mantendo 1.500 pés. Gente, reporte na... em Paris para Ingresso Interlagos. Sim. Aprovo, estou usando a rota fala, porque ele pode passar. Tenha o corredor, reporte em Paris para Ingresso Interlagos. Vai para o portal. Utilizado 1.000 pés, quilômetro da Serra. Vai. Controle Salvador, Azul 4065, boa. Azul 4065, contato radar, curva esquerda na proa de Gole, subindo ao nível 320. Esquerda, proa de Gole, subindo 320, Azul 4065. Diz que 90 papá, o tráfego informado na posição de 12 horas, 2 milhas. Tá, tô certo, parando a vista, tô batendo meio que uns pés. Na proa de Paris, pessoal. Soltando aqui reduz. Agora sim, olha o espanhol. Gente, o tráfego informado descendo para 1.000 pés. Ok, só gostei de ver na tua separação. Acontecente. Foro 674, autorizada a decolagem, pista 10, corrige, pista 28, vento 230 graus, 089. Livre decolagem da 28, 674, mantendo isso até 3 mil. Afirmo. Não vai dar mais espaço por causa do sinal da aproximação ao controle Salvador. Com o tráfego avistado, complete aproximação, informarei pista livre. 737 iniciando a corrida, vento 230 graus, 10 nós. Guardando pista livre, está 3835. Positivo, informo que os últimos 90 metros estão fechados devido a obras. Os últimos 90 metros, ok. 3172, a minha autorizada tem a 0770. 3835, pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, tá, 3835. Número 74, decorre. Angola aos 46, controle 119 decimal 35. 1935, obrigado, 674. Nada. Salvador Approach, good afternoon, passenger do 221 with whiskey information, flying Uzan intersection. Passenger 2231, no Skunk Dent, carrier arrival, descent flight level 040. Now descent to flight level 040, ident, passenger do 221. Controle Gol no 674, decola mantendo eixo até 3000. Gol no 674, contato radar, disponível 360, saída Gol e transição Gol, né? 9.35, aciona o padrão Mike Echo. Desenvolvimento correto, 2 a bordo, torre 1 no 8 decimal 6 para iniciar táxi. O Mike Echo Delta Mongol. Você vai passar controle? Sim. Faça um 360 pela esquerda, o tráfego informado está 1.5 milhas. Rapaz, o alto 329 velocidade, que vai ser o 59, ó. Matou a prova aqui na rotatória, que eles já estão à minha direita. 360 pela esquerda, o esquilo vem papá. Tá, 360 pela esquerda, 2-1-9. Da Cari, com Francis Jones, chama agora 19, 35, Salvador, boa tarde. Eita, solo, 1-2-1-9. Liberando à esquerda, 219. 3 milhas na frente, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no 7, vento, 220 graus, 109, Kilo Quebec Serra. Boa. Chegada Cari, desça e mantenha nível 050. Chegada Cari, desça e mantenha 050, 31972. E Juliette 9, reportada para Juliette. E confirmando, livre Alfa Juliette até o portão 9, agilizada na medida do possível, 3835. Alfa Juliette até o 9. Mantenha a saída, aguarde coordenação com o centro. Gente, mantendo a saída, vou guardar. Passa nível 100, chame Recife 128.8, alterna 133.25. Confira a frequência. 128.8, alterna 133.25. 1288, 12325 azul. 12 133.25 azul, 4065. Isso que não vem bem papá, reposta visual com a pista. Visual, senhor. Para ingresso circuito de tráfego, chame torre 118 decimal 6. Esse alfa 286, 1785, boa tarde. 15 de novembro para a 7 do tráfego, reporte terceira milha com o cheque de frente. Estado reportar estabilizado sinal no 7, marcha travada, mudou de propósito, isso não vem pra parte. Tá. No meu pé, decola na referida pista com curva, aguardando a instrução de curva pela torre, o controle, a torre 1 no 8 decimal 6 e a cena 01 no 51, Alfa Vita Juliette. Pode chamar o Salvador, seu presente, 1935, muito boa tarde, até a próxima. Beleza, voo no 075, desça na Cali ao 150, autorizado, 150. Chame a torre, 198 decimal 6 para iniciar o acionamento táxi Alfa Vita Juliette, bom voo. Um minuto. O número 74 é 130, 80, somente. Autorizado 380 no 1074, vigilância. 2231, descend 2000 feet, QNH 1013. Clear the ILS Zulu, report establish localized course. I'll report establishing localized course, descend to 2000 feet, and ultimate setting 1012. 1013. Okay, 1013, clear, that's it, 2231. Controle Salvador, muito boa tarde. Papa Tango Lima Kilo Zulu, informação X-Ray, transfere na Cisco, tá? Papa Tango Lima Kilo Zulu, acione identificação, chegada CARI, reporte parecida. Identificou a chegada CARI, o Lima Kilo Zulu solicita modificação de regra para ser individual, se aprovada na prova de caixa prego, iniciada a descida. Lima Kilo Zulu, foi na prova de caixa prego, descendo para 1500 pés, ajuste no 0 no 3, plano modificado Zulu 853, reporte caixa pregos. Prova de caixa prego, reporta caixa prego, descendo para 1500 pés, 1003, Lima Kilo Zulu. Para a descida, para 1500 pés. Estreita descida 080, Lima Kilo Zulu. Decola ao 5.6, mantendo por até 3.000, chamando controle 119, decimal 35. Decimal 1935, 1785. Isso. Mike Echo Delta 3. autorizado a decolagem pistro 7, vento 220 graus, 089. Voo 785, contato radar, voo nível 360, saída Gole para São Gonza. 360, Gole Gonza, 785. Controle Voo 755, informação que isso aí, boa tarde. Voo 755, assistente identificação autorizada de chegada de pitch, desça para o nível 070. Identificou autorizado de pitch até o 70, Voo 755. Então 3172, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. Quem entendeu para o 3172, desça para 3.000 pés? Afirmativo, então 3172, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. Ok, 3.000 pés, 3172. O 1755 indicada? 755 indicada de 275. Gente, reduza para 2509, gol 1755. 250 da presente, 755. Controle, boa tarde, gol 925, X-Ray. Papatango Lima, Quilo Zulu, desça para 1500 pés, ajusta no 013, reporte caixa prego. 1500 pés, 1003, reporta caixa prego, Lima, Quilo Zulu. Controle, Mike Echo Delta. Papapá, Mike Echo Delta, sul para 500 pés, ingresso no corredor Axé, reporte fora da barra. Fora da barra. Voo 925, acelera identificação, autorizado de chegada e pitch, desça e mantenha nível 080. Vai pitch por 80, 925. Controle Salvador, muito boa tarde, para 3567, transfere esse paciente da informação X-Ray. Está mantendo 200 autorizado, descida 170 pelo centro. Então 3567, acelera identificação, autorizado de chegada e pitch, desça e mantenha nível 090. Autorizado de pitch, desce e mantém o 090, foi 3567. Conflito transition. Thank you, sir. 231. Full intention, passarelo 2231. Edge 1828, passarelo 2231. Report established on localized course. I will talk to you, passarelo 2231. Vitor Juliette, aguarde para a decolagem. 3172, desça para 2.000 pés, ajuste no 013. Para 2.000 pés, outro 3172. Bono 075, desça para 1.507, controle Salvador, 99393. Siga o voo 755. Cruzando 200 para 150, 9 meses para Jonah. Voo 075, desça e mantenha nível 060. 060, voo 075. Passarelo 2231, establishing localized course. Passarelo 2231, contact tower 118.6. 18.6, passarelo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, paciente, TAM 3172, aponte de altura de Cari, autorizado a final ILS Zulu da 28, reporte estabilizado. Ciente, aponte Cari, acusa da estabilizada ILS, TAM 3172. No 785, passa nível no 20, chame Recife no 28.8, alterna 133.25, gol no 785. 28.8.133.25, gol no 785. No 72 indicada. Está na redução para 229. Gol no 755, reduza para 2209, número 2 para o pouso. 2209, 755. Gol no 925 indicada. Para passar o caça-prego. Underground, that's your 2 contact now, 121.9. 5. 250, reduziu. Lima Kilo Zulu, desça para 1500 pés, reporte para ingresso no corredor Veracruz. 1500, reporte ingresso para Veracruz, Lima Kilo Zulu. Position number 12. Ok, Rio Juliet Alpha 12, remote, passarei de 2231. Intercepto aqui emitido no circuito tráfico 17, confirma? Ok. 1925, desça e mantenha nível 040. 040, 925. Vitor Juliette decola ao 04, curve agora, curvando agora à esquerda, ingresse pé no do vento da pista 17, aguarde instruções para girar a base. Esse curva imediata à esquerda, aguardando instruções para a base, Alfa Vitor Juliette. Sim, mantém a proa aí, mantém descendo até 1500 ou deve acertar o 360, confirme. 360 pelo direito, Lima Kilo Zulu. Reporte atingindo 1500 pés. 7, Lima Kilo Zulu. 8, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 9, 9. Em Salvador é a 28. O Lima Kilo Zulu vai prosseguir para 17. Se é autorizado para seguir a descida ainda mantendo a pro, ingresso aos corredores para 17. Negativo, você vai fazer um 360 pela direita. Descendo para 1500 pés, que é a altitude prevista através de Veracruz. E a informação adicional da controladora foi que a pista em uso em Salvador é 28 e essa altitude interfere com a decolagem, ok? Pode ser, foi por isso que eu questionei, está acertando 360 pela direita ali, Maquilo Zolô. Afirmativo. Bono 755, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Você para tocar emitido 317, confira. Base curta, temos um tráfego aproximadamente 7 milhas da cabeceira, autorizado base pela esquerda para toque emitido, Alfa Vitor Júlio. Eita, Alfa Vitor Júlio. Yeah, boa tarde. Mais aqui, ó, está separado da base. Gente, Mike Eco, papapá, Mike Eco Delta, de cima na tia, confirme. Gente, autorizado voar direto, Manati, papapá, Mike Eco Delta. Bono 755, autorizado, final ILS Zulu da 28, reporte estabilizado. 755, chama estabilizado. Bono 925, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000, 3.000, 925. Aguardando, tá, 3172. Bono 981,

925, confirme pro 250 para dirigir de informação. 925, afirmo. Gente, aporte estabilizado. Boa tarde. 1755, aporte estabilizado. Estabilizou 1755. Complete final, chame torre 118.6. 86, torre, obrigado. Gol no 925, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final ILS Zulu, reporte estabilizado. 2.000, reportará. 925. Lima Kilo Zulu atingiu 1.500 pés. Lima Kilo Zulu mantém 1.500 pés, ingresso no corredor Veracruz, reporte para ingresso Interlagos. Patará Zulu. 3.567, atingiu 080. Então 3.567, desça para nível 0, 40. 040, tá 3.567. Com o 075 solicita procedimento de GPS da 28. Gente, mantenha desça para nível 040, aguarde autorização para o seu Vitor 363, então 3567. Solicita para o 362. Confirma para o 3567? Pior, contact que se sentiu antes do site, não contact. 3, atenta aos últimos 90 metros, fechado de vidobre. Positivo. 362. Gente, gol 975, mantenha a chegada Kari, após Kari na posição Vitor 363. Atenta após Kari, 363. A Jota, 20 milhas, vai entrar no lateral da unidade. Se, papapá, Mike Eco Delta, nenhum tráfego no setor informar, frequência livre da coordenação, reporte para regresso. Papatango, Romeu Golf Vitor, acione 0225. Romeu Golf Vitor, controle. Gol 1845, mantenha 3210, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Segundo, 28, 7, 5. Alfa Vitor Juliette, já mantém o setor sul, faça espera neste setor, aguardando instruções para prosseguir para a perna do vento da pista no 7. Ok, manterá espera neste setor, o Alfa Vitor Juliette.